Crioulo e Emicida. É o que tá tendo. Pode ir pra. Mano Brown no ar. Muito obrigado. Muito barulho para Mano Brown. Deus é mais. A rua é nós. África, Brasil, África. Amazônica pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que passar gada, agradar até o rei. Se você quer amor, chegue aqui. Se quer esquecer a dor, venha pra cá. Pois a ilusão é doce como mel, e cada um sabe o preço do papel que tem. E de onde vem? Olha, essa qualidade do exterior. Areia, espuma, sereia, escuna, mareia na duna e a brisa, pé no chão, de canto com a solidão. E seu acalanto é o manto de Djal, o canto que há no azul do vestido de Iemanjá, que enquanto guia faz, toda vez encontra paz. Na minha pequenez eu quero provar sabores de lá, amores, olhares, lugares. E ai, porque eu tô que não me aguento, é pouco tudo, eu não contento, é louco. Minha vida cabe numa mochila, tá bom, só cante pra cochila. À noite algum vai me vigiar, eu vigia. Desde pequeno sabe o que é isso, no fio da navalha brincar no precipício. A vida e a morte, escolha seu troféu, pois cada um sabe o preço do papel que tem. E de onde vem essa qualidade do exterior. Vamos embora para Bogotá, Muambá, Muambê. Vamos cruzar a Transamazônica pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que passar gada, agradar até o rei. Vamos embora para Bogotá, Muambá, Muambê. Vamos cruzar a Transamazônica pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que passar gada, agradar até o rei. I'm gonna go to the bank. Sensacional. Não. Vou apresentar uns carinhas sangue bom aqui no rolê, tá ligado, papai? Barulho pros dois vagabundos que eu amo demais de coração. Emicida e Criolo!